Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos vivencianos que estão ouvindo a gente, participando aí nas redes sociais. A gente pede aí também para interagir. A gente já deixou uma pergunta aqui para vocês: existe a prática de evocações de espíritos na doutrina espírita? Então ligue aí para nós, pessoal. O Tião está lá, no telefone já atendendo. Participe conosco. Então, telefone 12-3921-3009. E comente com a gente, participe com a gente. A gente já deixa um alô aqui para as rádios que estão conectadas conosco: a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul. A gente também manda um abraço aqui a todos os nossos ouvintes que estão retransmitindo aí, as rádios que retransmite a gente, a TV Espírita Nosso Lar, lá de Vitória da Conquista. Hoje vocês vão conhecer o Derni, que está por trás da TV Espírita Nosso Lar. Ele vai comentar também pra gente aqui um pouco. Derni, confirma aí também se você está transmitindo já pelo seu canal. Se não estiver, eu coloco aqui para você. Ele já confirmou aqui que não está, tá? Então pode ser que tenha caído aí nessa queda, pode ser que você tenha que reiniciar a transmissão, tá, Derni? Então vocês vão conhecer um pouco da história aí da TV Espírita Nosso Lar, que tá aqui conosco. A gente manda um alô, aproveita aqui e manda um alô para Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Mato Grosso, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, Campo Grande, a Rádio Portal da Luz, Dourados, e a TV Espírita lá de Barra Velha, que é uma web TV, né? Diferente da gente que é via Facebook ou via YouTube, eles são realmente uma web TV que vocês podem entrar e assistir o programa Vivência Espírita. Então participe conosco, já tem bastante gente aqui interagindo, a gente já tem aqui o Aécio César, daqui a pouco ele mandando perguntas aí pra gente. Eu quero comentar depois para vocês, a gente, uma coluna nova que o Aércio começou no portal vivenciaespirita.org, a gente vai comentar aqui também. Daniel Rosa, Rodolfo Alexandrino, Elida Silva, bastante gente aqui participando conosco, a gente vai comentando durante o programa, né, Carlinhos? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Tião Maia. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionise. Abre hoje no item 78. Na busca da felicidade, duas portas vamos encontrar. A porta larga é para muitos, na estreita vão poucos passar. Mas, com caridade e amor, bata na porta estreita que ela se abrirá. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, procurando nos acalmar para fazermos o nosso religar espiritual junto à espiritualidade maior. Vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que vamos tendo neste abençoado domingo do Vivência Espírita, onde recebemos o nosso querido irmão Derli Oliveira, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, que vem nos falar sobre dramas mediúnicos. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa nos passar tudo o que preparou. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será dramas mediúnicos. E nós estamos aqui com o nosso amigo lá de Vitória da Conquista, Derni Oliveira, diretor da TV Espírita Nosso Lar, voluntário do Centro Espírita Ernesto Dantas, também de Vitória da Conquista, formado em Letras pela UESB, e ele coloca, está sempre colocando na sua televisão, no seu rádio, a série Conversa com os Espíritos, que é a dramatização, e também a dramatização do livro O Céu e o Inferno. Então, bom dia, Derni Oliveira. Não sei se está correto tudo isso? Tudo correto. Bom dia, meus amigos. É com grande satisfação que estou aqui com vocês e agradecendo pela oportunidade de sermos úteis de alguma forma para a doutrina espírita, que este é nosso principal objetivo. Está corretíssimo, Derni Oliveira, e nós estamos com um trabalho realmente inédito. O que é inédito? A dramatização, a arte espírita, de um modo geral, de certo modo, ela vive um apogeu. Veja aí a exemplo do nosso lar. Pela primeira vez, nós limos os livros de André Luiz, imaginávamos como seria o mundo espiritual, uma colônia espiritual, e a tecnologia, de forma inovadora, traz isso para a tela, e assim muitas pessoas que são espíritas e outras que não são, conseguem desmistificar esta questão do mundo espiritual, que se trata de um outro nível de matéria, e muita gente não entende, e por isso fica com essa dificuldade de compreensão. Há exemplo também do filme de Arigó, estreou agora dia 1º, e muitos outros trabalhos que vêm sendo feitos no campo da arte, a exemplo da música, é assim por dizer. Então, pela primeira vez, nós conseguimos realizar um projeto que é uma ambição de cada um de nós, de trazermos, resgatarmos as obras de Allan Kardec, e especificamente o livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde tem aquelas evocações para efeito de instruções que Kardec realizava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com seus pares, às portas fechadas, como eu disse, para efeito de instrução. Esses casos ali era objeto de estudo, um verdadeiro laboratório, onde Kardec questionava, conversava com os espíritos, tirava suas dúvidas e trazia estudos de casos específicos. Então, meus prezados amigos, são esses casos específicos que estão lá no livro Céu e Inferno que nós resolvemos dramatizar. Ou seja, pela primeira vez nas redes sociais, repito, pela primeira vez nas redes sociais, nós estamos tendo acesso de como funciona uma reunião mediúnica, de como era o trabalho de pesquisa realizado por Allan Kardec. E olha que interessante, não é adaptação. Não é adaptação, é uma transcrição literal de cada um daqueles casos. Ou seja, ou por que optamos por este tipo de produção? Para facilitar e para tornar-se um acervo. É um acervo histórico, porque se você pegar lá o livro Céu e Inferno, muitas daquelas questões escritas há quase 165 anos atrás, elas são de difícil compreensão para muitas pessoas que não são espíritas, ou mesmo para aqueles que são espíritas. E ao dramatizar, facilita o entendimento. Então, para dar um exemplo de estudo que eu estou falando para vocês, vou citar apenas um dos casos que fora dramatizado e que está lá na playlist da TV Espírita Nosso Lar. Domingo próximo, dia 11, às 17 horas, estreia o episódio 8, que daqui a pouco a gente fala sobre esse. Eu tô com ele aqui, se você quiser. Eu acho que é legal a gente deixar para mais pro tarde, para mostrar. Não para o final, mas daqui a pouco a gente mostra, né, aqui o trailer. Isso. O trailer do outro. A gente pode mostrar, eu peguei também o link da dramatização do sétimo. A gente mostra também um trechinho aqui para eles, para os nossos ouvintes também, porque é muito interessante esse trabalho que você está fazendo. São, só para também explicar, né? Para deixar claro, desculpa até te interromper, essa dramatização você está postando no canal, né, não só no canal do TV Espírita, mas também está enviando aí em rede nacional, é isso, né? Verdade. Então, um trabalho muito bom. Domingo próximo, nós estamos com mais de 30 canais em rede nacional, transmissão simultânea do episódio 8. Mas, como eu estava falando aqui, apenas para citar um exemplo da validade de um trabalho desse e da importância. Quantas pessoas que nós recebemos mensagens que estavam tendo dificuldade de ler aqueles casos que Kardec estava estudando e interpretá-los? Aí eu vou dar apenas um exemplo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que aí fica a coisa mais prática. No episódio 3, chama-se Françoise Vernes. Era uma mulher cega que desencarnou em 1855. Olha que interessante. Está lá, na segunda parte do livro, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que nós dramatizamos. Chama-se Françoise Vernes. Olha que interessante. Ela desencarnou em 1855. Ela era cega. E um detalhe, ela era católica, praticante, fervorosa e dava aula de catecismo quando em vida. Desencarnou aos 45 anos de idade. E nessa evocação, uma curiosidade, porque ela fora evocada. Foi o seguinte, uma tia dela havia comentado que em vida, quando ela era católica, ainda cega, e instrutora de catecismo para crianças, ela havia comentado, está lá, transcrição literal, que ao passar em uma tarde invernosa, já começo de noite, com muita dificuldade, companhia de uma tia, pegando uma trilha entre a mata, que era muito perigoso, a tia, preocupada que ela pudesse cair, despencar e ter um acidente, ela simplesmente respondeu, não se preocupe, minha tia, não precisa segurar, eu não preciso segurar a sua mão. A senhora que segure a minha, porque tem uma luz a me guiar. Olha que interessante. Uma luz a me guiar. 10 anos depois, ao ser evocada, qual a primeira pergunta que é feita para ela? Que luz ela era aquela a te guiar? E ela, 10 anos depois, como espírito, responde taxativamente e até brinca. Vocês que estudam essas questões de espírito estão a me perguntar isso? E logo em seguida ela esclarece. Era o meu anjo da guarda me guiar. E logo em seguida é feita a seguinte pergunta para ela, que muitas vezes pessoas ficaram em dúvida. Mas a sua época, você compreendia que era um anjo da guarda? E ela diz, confesso que não. Olha que interessante. Olha a importância de dramatizar uma história dessa. Algumas pessoas haviam escrito para nós, através dos comentários, da interatividade que se faz após apresentar um trabalho desse, que não havia compreendido dessa forma. Por quê? Porque na dramatização facilita o entendimento. E na dramatização se percebeu que ela, quando era católica, ainda tinha a mente, apesar de sentir que tinha algo a iluminar ela, a envolver-lhe e apontando um caminho que ela se sentisse segura, ela não tinha plena consciência ou conhecimento disso. 10 anos depois, como espírita, ela afirma, era meu anjo da guarda. Então, tudo isso facilita a compreensão da gente. Este foi o episódio 3, que é Françoise Vernes, que aconteceu em 1865, a evocação, mas ela desencarnou em 1855. Este é apenas um dos casos para a gente ilustrar aqui. Derni, há quanto tempo vocês têm a TV Espírita Nosso Lar? Amigos, na realidade, a TV Espírita Nosso Lar só tem 1 ano e meio de existência. Nós fundamos ela na pandemia. Por que nós inauguramos ela na pandemia? Assim que ocorreu a pandemia, antes da pandemia, o Centro Espírita Ernesto Dantas, da qual faço parte e sou trabalhador aqui em Vitória da Conquista, Bahia, nós estávamos trabalhando também no campo da comunicação. De que maneira? Nós havíamos feito um jornal, chamava-se Jornal Nosso Lar, Jornal Espírita Nosso Lar, e a gente entregava gratuitamente nas casas espíritas aqui da cidade. Logo depois, com pouco tempo, nós avançamos e achamos mais interessante criar uma revista. E aí fundamos a revista Nosso Lar e também entregávamos gratuitamente aqui na nossa região, nas casas espíritas. Então veio a pandemia. E com a pandemia nos ocorreram uma ideia também interessante. Por que não pegar essa revista e trazer para o leitor de forma virtual? Aí nasceu a revista Espírita Nosso Lar, versão mobile. Ou seja, ela pode ser lida pelo computador, pelo celular, e está lá no Instagram, @revistanossolar. Quando estávamos com a revista, nós pensamos que um canal de ampliação dessas ideias espíritas, de divulgação espírita, seria um canal no YouTube ou no Facebook. E daí nasceu a TV Espírita Nosso Lar. Com um ano e meio de existência, graças a Deus, nós estamos praticamente com 5 mil inscritos. E a gente se diferencia um pouco de alguns canais porque a gente optou por uma linha de programação. Apesar de ter lá lives dos parceiros que transmitem conosco, ou de algumas que a gente produz, mas nós temos lá programas produzidos pela própria TV Espírita Nosso Lar. E, recentemente, nos ocorreu esta ideia, porque nós percebemos, amigos, o que está acontecendo no movimento espírita durante a pandemia e agora pós-pandemia, mas não tão pós assim. Um boom de lives, um boom de informações espíritas, um boom de palestras, e o público, de certo modo, entre aspas, satura, porque são muitas informações, tem um lado benéfico, mas tem um lado também preocupante, de informações muitas vezes trazidas incessantemente sobre o mesmo tema. Então, nós pensamos em fazer algo diferente, por que não trazer algo mais simples, mais objetivo, mais didático? E aí foi quando nos ocorreu a ideia de dramatizar, pela primeira vez, uma sessão mediúnica. Porque, meus amigos, percebam, quantas pessoas, quando nós falamos de reunião mediúnica, ficam estranhando, ficam mistificando, não fazem nem ideia. Se vocês perguntarem agora para os seus ouvintes, quantos, na realidade, conhecem uma sessão mediúnica, ou já participaram, ou têm conhecimento de como funciona, uma boa parte não irá saber. Uma boa parte dizer, não conheço. É incrível. Eu faço palestras também, e muitas vezes eu pergunto isso nas palestras, antes de começar, quando eu estou tratando desse tema, e por incrível que pareça, muitos ali não conhecem ou nunca trabalharam, de fato, dentro de uma sessão mediúnica. Então, isso vem desmistificar quando a gente mostra a simplicidade de um dialogador a conversar com um médium que poderia escrever uma mensagem ou a falar com... através do espírito, e ali a gente consegue criar essas informações que Kardec fundamentou a teoria espírita. Por exemplo, eu gosto de falar as coisas e dar exemplo. O episódio 2 da série nossa, Conversa com os Espíritos, se chama-se Baltazar, o Espírito Gastrônomo. Esta história aconteceu em 1860. Olha que interessante. Por isso que eu gosto de dar exemplo do que eu estou falando. Quando os espíritos trouxeram que o espírito, a revestimento do espírito, ao qual Kardec denominou de perispírito, é a quinta essência da matéria, esta é uma formulação... Pesquisa do Evangelho. Esta é uma formulação de uma tese, de uma ideia. Mas Kardec precisava tirar essas dúvidas e conversar com os espíritos a respeito disso. Então, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo que a gente resolveu dramatizar. Será que nos evangelhos Só um minuto, Dani. Eu estou tentando botar aqui uma dramatização para o pessoal entender. Eu, como não conheço muito, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade de entender o que, que é uma dramatização, né? Então, talvez tem pessoas que também não têm experiência ou não entendem o que, que é uma dramatização, né? Ou assim como eu, né? E aí eu quero colocar aqui pro pessoal, eu peguei o sétimo, tá? Tá aqui, o sétimo, a TV Espírita, pro pessoal entender, isso, conseguir entender um pouco o que é uma dramatização, né? Então eu vou colocar um trechinho aqui pro pessoal assistir. Só para... Desculpa ter interrompido você, já que o som acabou entrando aqui na hora que eu estava configurando. Aí a gente vê aqui. Eu vou soltar, tá? Deixa eu só... Isso, tirar. Pode. Só botar um trechinho aí, se você quiser ir explicando, né? Vou baixar aqui. Assistam com... Quer ir explicando? Não? Esse episódio aí é o episódio 7. É o penúltimo episódio que aconteceu. É muito interessante esse episódio, principalmente para nós espíritas, porque um mês depois que havia desencarnado, Jobarte era presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele desencarnar, e um mês depois, Kardec o evoca nesta reunião. Sim. É, assistem um pedaço aí, pode aumentar o som, pra vocês verem o começo daí. Apresenta. Conversa com os espíritos. Eu vou aumentar um pouquinho. Episódio 7. Jobat, um espírito espírita. Marcelin Jobard nasceu em Baisley, Alto Marne, França, no ano de 1792. Ele fora fundador do primeiro estabelecimento importante de litografia da Bélgica, primeiro fotógrafo belga, além de ter sido diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, de 1841 a 1861. Tornou-se presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858, um ano após a publicação de O Livro dos Espíritos. Faleceu em 27 de outubro de 1861, aos 69 anos de idade, vítima de um ataque fulminante de apoplexia. Depois de sua morte no plano espiritual, o Sr. Jobard fez pouco caso de certas teorias científicas que havia sustentado em vida antes de ter conhecido o Espiritismo. Como muito bem disse Allan Kardec, pouco depois da morte do Sr. Jobard, ele, abre aspas, como todos os espíritas que o precederam, confirma em todos os pontos o que nos foi dito no mundo dos espíritos, onde ele se encontra muito melhor que na Terra, na qual, não obstante, deixa pesares sinceros em todos os que chegaram a apreciar seu eminente saber, sua benevolência e sua afabilidade. Fecha aspas. Um mês depois. Legal, né? Muito bom, né? É, se puder passar... É, veja só que interessante aí. Esse episódio 7. Quer falar principalmente coisa? Para nós espíritas. Principalmente para nós espíritas. Jobard era um inventor belga. Era um homem de renome na sociedade parisiense. Ele é o inventor da litografia e da fotografia na Bélgica. E ele se tornou espírita logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Em 1858, já como espírita, em 1859, ele ali, até 1860, que ele desencarna em 1861, ele era presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec, um mês depois do seu desencarne, o evoca para conversar com ele. E ali você vai ver curiosidades interessantíssimas. Por exemplo, Jobard, quando era encarnado, ele acreditava em algumas teorias. Por exemplo, de que a Terra havia se formado pela junção de quatro planetas. Quando ele está desencarnado no plano espiritual, Kardec pergunta a ele sobre isso, se ele ainda acreditava nas teorias as quais ele defendia quando era encarnado, e ele nega-se, dizendo que não, que a Terra formou-se por um processo natural, entre outras tantas informações que ele ali vai trazendo e conversando com Allan Kardec, e nós transformamos isso em dramatizações, ou seja, em encenações. Então, é diferente de um audiobook, onde você apenas ouve a voz do personagem e uma imagem estática. Então, na realidade, é a dramatização, os atores que emprestam suas vozes, a gente cria personagens e cenas que estão condizentes com o que está lá. E a gente volta a insistir, não é adaptação, é transcrição literal. Do jeito que está lá, do começo ao fim, é como está produzido. E só tirar uma dúvida... Eu não sei se aqui no vídeo eu não consegui encontrar não consegui ver se essa parte das vozes. A parte da voz que você fala que está dramatizando é essa voz que já está falando lendo o texto, é isso? Não. Ali é apenas a introdução onde uma voz está explicando que a cada caso tem. cada episódio tem uma maneira de tratar. Você quer, quer que eu avance em qual minuto você quer que eu avance aqui para mostrar a dramatização? É, logo depois daquela parte ali onde ele já está entrando ali, depois que termina aquelas frases, já começa o episódio. Certo. É, aqui, você fala no minuto 10, é isso? Não. Não, pelo minuto que eu não sei. Isso aqui é que eu avanço. Assim, lá quando você colocou ali que... Eu tô no minuto 6. Isso aqui é que avance pra... É só teu vídeo aqui, eu vou te mostrando mais ou menos em que parte que tá. Tá aqui. Opa, aqui. Vê aí, você tá vendo. Pode adiantar um pouquinho. Posso adiantar? Aqui? Ah, não, você já tá bem no meio. É, volta bem antes. Bem antes? Bem antes, é lá no começo, aí já tá no meio da história. Certo. Volta um pouquinho. Seria aqui? Volte mais. Mais? É, pode voltar. Aí, pode soltar aí. Aí, volta um pouquinho. Voltar um pouquinho? Aqui? Isso aí, solta aí. Pronto, pode soltar aí. Aí começa a história, vamos assistir um pouquinho para vocês verem. Jobard era presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pensávamos evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando ele previu nosso desejo, deu espontaneamente a seguinte comunicação. Eis-me aqui, eu, que vocês iriam evocar e que quero, antes, me manifestar a este médium, a quem já instiguei inutilmente até agora. Quero de início contar-lhes minhas impressões sobre o momento da separação de minha alma. Senti uma vibração inédita. Lembrei-me, num estalo, de meu nascimento, minha juventude, minha velhice. Toda a minha vida me foi nitidamente mostrada na memória. Só sentia o piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas por nossa querida crença. Depois, esse tumulto serenou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que êxtase me despojar do peso do corpo, que êxtase abraçar o espaço. Entretanto, não acreditem que me transformei de repente em um eleito do Senhor. Não, estou entre os espíritos que aprenderam um pouco, mas têm ainda muito a aprender. Não demorei a me lembrar de vocês, meus irmãos no exílio, e reafirmo toda a minha simpatia e minhas preces que os envolvem. Querem saber quais os espíritos que me receberam e quais foram as minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos com quem partilhamos nossos trabalhos. Vi o esplendor que não posso descrever. Dediquei-me a discernir o que era verdade nas comunicações, pronto a corrigir todas as afirmações que estivessem erradas. Pronto, enfim, a ser o cavaleiro da verdade no outro mundo, assim como fui no de vocês. Quando viu, o Senhor nos recomendou que o evocássemos, quando deixasse a terra. Não, legal, deu para entender, bacana. A dramatização exatamente do ipsis litis do que está no livro Céu e Inferno, né? Então alguém está mostrando para a gente claramente e a gente não precisa estar lendo ali, né? Dá para entender bem melhor com a narrativa aí dos atores aí. Verdade. Muito bacana, né? Ipsis litis mesmo, porque se a gente fizesse uma adaptação como acontece no cinema, teria a interferência da direção, né? Uhum. Teria o ponto de vista nosso sendo colocado ali. E nós optamos por esse modelo, por isso que eu disse que é inédito e pela primeira vez, e isso se torna como um acervo histórico, uhum. um acervo de pesquisa, porque do jeito que está lá no livro, nós transcrevemos. Agora a gente cria a dramatização através de imagem, através dos atores, uhum. mas não modifica a essência em nenhum momento. Nenhuma vírgula é colocada, nenhuma vírgula fora tirada. Sem cortes, mesmo. Né? Sem cortes que fala, né, né, Denis? Sem Exatamente. Cortes, né? Porque o que acontece muito no cinema é que a produtora, né, os produtores, eles ficam responsáveis pelos cortes. Então, tá cheio de coisa ali que não é a realidade. Não, a gente vai pegar, por exemplo, nós assistimos o filme Nosso Lar, que tem muitas coisas dentro do filme Nosso Lar que não aconteceu, não está lá no livro. Né? Então, porque agora a pessoa, eles precisam, é um filme, né, um longa-metragem, que eles precisam colocar coisas para ilustrar melhor, porque senão não chama muita atenção. Então, a gente tem que encarar isso que vocês estão fazendo como algo didático, como algo que a gente vai estudar, vai pegar, ao invés de estar pegando o livro, você está pegando a dramatização e está vendo realmente como é, sem corte nenhum, mostrando exatamente como está no livro. Né? Interessante. Você falou bem, amigo. Falou bem, porque na verdade é um acervo. Uhum. É acervo histórico. Além de não ter cortes, não tem acrescentado nada. Uhum. Ou seja, não visa criar uma dramatização, é um objeto de estudo realmente. Sim. Aquilo ali, nós espíritas temos que ficar antenados uma vez por todas. Kardec utilizou aquelas reuniões, as portas fechadas, como laboratório de pesquisas com o método que ele dispunha à época. Século XIX. Precisava comprovar, precisava ser objeto de estudo. E muitos não dão importância a isso, como se fosse uma simples história. Não é uma simples história. É dramatização ali de casos que são objetos de pesquisa para fundamentar a teoria espírita, a doutrina espírita. Uhum. Uma coisa legal também, Denis, para a gente falar sobre isso, é as evocações que não são recomendadas, né, dentro da doutrina espírita, a gente ficar fazendo evocação de espírito. Mas você colocou muito bem, eu acho que a gente deve frisar, que isso aí foi para estudo, foi para esclarecimento, foi com autorização da espiritualidade superior, falou, não, você precisa, tem casos muito, por exemplo, como é que a gente vai falar sobre um suicida se você não entrevistar um suicida, né? Se você não chamar esse suicida para conversar? Então, as evocações foram feitas por isso, né? Foram feitas por esse motivo, Allan Kardec fez por esse motivo, com autorização da espiritualidade superior, de chamar pessoas, né, para trazer os testemunhos de como era a situação no plano espiritual. E nada melhor do que pessoas que fossem conhecidas do público para podê-las passar essas informações. Né? Então, continua a mesma coisa. A gente não recomenda ficar fazendo evocação de todo mundo, não, porque tem gente que pensa assim, que só porque nós somos espíritas, chega lá no centro espírita e fala, eu quero conversar com meu pai, eu quero conversar com minha mãe, eu quero conversar com não sei quem, achando que a gente vai chamar qualquer espírito aqui toda hora para conversar. Né? É uma questão de bom senso, né, Jorge? É uma questão de bom senso. É, mas né? Porque é a mesma coisa, porque um espírito encarnado, desencarnado, é a mesma coisa. Uhum. Por exemplo, eu não vou ficar te ligando, evocando você o tempo todo, te ligando e falando, vem cá, Jorge, que eu preciso de você aqui. Não, você tem sua vida, você tem sua agenda, você tem seus trabalhos, você tem seus compromissos. E os espíritos do lado de lá é a mesma coisa. É, né? Não, mas aqui porque no Kardec explica que basta pensarmos no espírito, já estamos evocando ele. Uhum. Só de pensar no espírito já está invocando. Mas ele não está à disposição nossa, né? Aí é outra história, né? Não, porque tem gente que você fala, tá falando, né? Tem gente que chega na casa da Marcela e fala: posso conversar um pouco com a Marcela? Né? Que a gente trabalha aqui numa casa de psicografia, né? Que faz cartas consoladoras. E tem gente que liga pra gente perguntando: eu queria conversar um pouco com a Marcela, eu posso? Falo, poxa, Deus do céu, como é que eu vou? Nem eu consigo, nem a médium principal, que a Marcela é mentora, consegue toda hora. Né? Então é bem bacana essa informação do Denis de mostrar exatamente o valor histórico das evocações, da importância para a doutrina espírita dessas evocações, mas que não é uma coisa banal, não é banalidade, né? Ninguém fica fazendo evocação aí toda hora, né? É uma pesquisa, né, Denis? Eu considero o livro o livro Céu e Inferno. Não sei se você tem essa mesma percepção, você que teve essa experiência de dramatizar o livro Céu e Inferno, como um caso, um estudo de caso. Né? Parece que o Allan Kardec, uma vez que definiu um método, que é o livro dos médios, né? Que define todo o método da mediunidade, como ele funciona, categoriza, define os tipos, classifica a mediunidade, no livro Céu e Inferno ele vai fazer um estudo de caso, ele vai testar a mediunidade, invocando os espíritos para saber como que eles chegam do lado de lá, como que eles são recepcionados, um espírito suicida, o que acontece com ele depois da vida? Um espírito assassino, o que acontece com ele? Um espírito feliz, que amava, que fazia caridade, o que acontecia com ele do lado de lá? E isso são os resultados desse livro, né, Deni? O que você acha? Verdade, vocês tocaram em dois pontos muito importantes mesmo. E foram muito felizes ao vocês colocarem aí no link de vocês essa pergunta no chat para que as pessoas pudessem interagir sobre a questão da evocação. Olha que interessante, em 1857, quando fora publicado o Livro dos Espíritos, e após isso, quando Kardec criou em 1858, praticamente quase um ano depois que o Livro dos Espíritos fora editado, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, no dia 1 de abril de 1858, Kardec criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1 de abril de 1858, as portas fechadas com seus padres, inclusive o Sr. Jobard, ao qual a gente falou ainda há pouco, que era presidente honorário dessa sociedade. Para quê? Nós estamos falando de uma ciência muito limitada em relação ao que nós temos hoje, do século XIX. Então, com os seus recursos, é por isso que nós, parênteses para dizer isso, que nós dizemos que a doutrina espírita é com base científica. É a doutrina filosófica com base científica. Olha o exemplo aí. Kardec se reuniu ali, e a partir daquelas informações trazidas pelos Espíritos, que nós sabemos que nem tudo que os Espíritos disseram for aceito de pronto, a exemplo da reencarnação, Kardec não era um reencarnacionista, ou seja, o senhor Hipólito Rivail Denizade não era um reencarnacionista. Aos Espíritos revelarem e trazer essas informações que a reencarnação era uma realidade, ele começou a estudar esse referido assunto para compreender. E através desses estudos de casos, como o Rodrigo está falando aí, através das evocações que está sendo citada aí agora, é que fora feito esse trabalho com a permissão, com a proteção. São Luís era o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele se reuniu ali para que Kardec pudesse fundamentar, fazer com que essa doutrina tivesse substância, por assim dizer, fundamentação, embasamento. E ele começa a fazer essas referidas pesquisas. Vou citar aqui mais um caso, eu gosto de dar exemplos, quando você cita a questão dos suicidas. Então, veja que curiosidade também, que prova tudo isso que nós estamos acabando de dizer agora. O episódio 5 da série Conversa com os Espíritos chama-se O Suicida da Samaritaine. Um homem, no dia 7 de abril, desencarnou aos 50 anos de idade, aproximadamente, após ter cortado o próprio pescoço em uma casa de banhos. 6 dias depois, imagina, a época não existia rádio, não existia televisão, mas as notícias corriam de vento em popa. Imagina a sociedade parisiense, a região toda ali já não estava a par dessas informações, os jornais da época devem ter noticiado. E 6 dias depois, Kardec o evoca. O evoca por curiosidade? Não. Evocação para efeito de instrução. Sempre na evocação de Allan Kardec, ele utilizava essa terminologia e nós também colocamos ela na dramatização. Evocamos em nome de Deus para efeito de instruções. Podeis dar alguns esclarecimentos? E esse espírito fora permitido e fora levado à sociedade parisiense para ele falar sobre o seu desencarne. E olha que interessante, vou trazer aqui para vocês uma outra curiosidade. Quando nós estamos fazendo essas dramatizações, a gente busca estudá-la melhor. E nós sabemos que as traduções são várias. E a depender da tradução de um caso desse, uma palavra, uma ideia pode mudar todo o sentido. Novamente, outro exemplo. No caso do episódio 5, vocês vão surpreender com a descoberta que nós fizemos, entre aspas, descoberta, porque foi objeto de estudo e nós conseguimos identificar. Em uma das traduções que está lá do livro Céu e Inferno, neste episódio que nós estamos citando aqui, O Suicida da Samaritane, a tradutora coloca lá em nota de rodapé, portanto, não fora Allan Kardec, fora a tradução que colocara dessa forma, dizendo que ela pesquisou em Paris e nos acervos históricos da cidade e não encontrou nenhuma referência ao que seria a Samaritane, mas que ela achava mais plausível que a Samaritane, Kardec estivesse referindo a uma loja de departamentos que fora fundada no século XIX e que até hoje existe na França, lá em Paris, que, por sinal, é um shopping luxuoso chamado La Samaritane. Ao nós pesquisarmos, nós discordamos dessa versão dela. Por quê? Essa loja de departamento La Samaritane, ela fora fundada em 1869 pelo senhor Cognac. E a história que Kardec se refere se passa em 1858, cerca de 12 anos antes, portanto, não poderia ser lá. E onde seria, então? E por que Kardec se refere à Samaritane? Nós fomos pesquisar. E nós colocamos isso na informação no episódio, dizendo o seguinte, que nós acreditamos que seja mais plausível que Kardec estivesse se referindo à região La Samaritane, porque, alguns séculos depois, quando tivera uma fonte fundada naquela região com o nome de La Samaritane, que era uma bomba de água perto da Ponte Neuve, e assim ficou conhecido como a região da Samaritane, mas que Napoleão destruiu em 1813, inclusive fundiu os ferros para canhões. Em mais de 1813 até 1858, ali, quando Kardec se refere à Samaritane, é porque a região ali era conhecida como La Samaritane, portanto, não era a loja do departamento La Samaritane, mas sim uma região ali nas cercanias de Paris, conhecida como La Samaritane, por causa dessa bomba d'água que ali existiu. E Kardec o evoca, e ele dá, com todas as dificuldades, com a ajuda dos espíritos, inclusive São Luís, informações do porquê ele fizera aquilo consigo próprio, mas não quisera se identificar por vergonha de falar sobre a situação a qual ele se referira, mas dá outras informações bem valiosas. E ele fora, naquela época, sepultado, sem se saber ainda quem era ele, quando Kardec o evocou. É apenas um dos casos aí, mas realmente essa evocação de espíritos as quais vocês estão citando aí, hoje nós estamos trabalhando com as manifestações espontâneas. Não há necessidade de evocações, porque ali não está sendo feito um estudo específico, um trabalho específico. Por exemplo, as reuniões de desobsessões que são realizadas nas casas espíritas são os espíritos, nós somos apenas meros coadjuvantes. Os doutores, os cirurgiões, essa equipe médica que está lá por trás é que realiza todo o trabalho. Quando não, nós podemos nos colocar como auxiliar de enfermagem e nem sequer enfermeiros em um trabalho deste peso, devido à gravidade e à complexidade de se lidar com esses assuntos. Então, hoje, as evocações, elas não são utilizadas, mas elas são possíveis, sim. E, como o Rodrigo disse, até pelo pensamento se evoca. Quando Chico Xavier disse que o telefone toca de lá para cá, também ele toca daqui para lá, mas não quer dizer que alguém atenda. A gente apenas recebe uma chamada e não atende. A gente pode também fazer uma chamada e não ser atendido. Por isso que Chico Xavier se referiu que ele toca de lá para cá. Porque a espiritualidade é que determina, é que ela, quando ela quer fazer aquele trabalho. Mas a gente sabe que a questão da mediunidade não depende de valores morais. É. E essas vocações tanto são feitas para o bem, como também tanto quanto são feitas para o mal. Ou seja, pessoas com má intenções, evocando, é um assunto muito complexo de se lidar. Uma coisa é certa, o pensamento está interligado o tempo todo com os espíritos. O Chico, ele queria se referir principalmente às cartas consoladoras, né? Porque tem muito ente que chega, né, desesperado, né? E a gente até entende, né? Porque a distância física a saudade, né, fere dos dois lados, né, que nem a Marcela fala, a Marcela, lá na casa da Marcela fala, que a saudade é um elo que une as pessoas que se amam, né, e fere dos dois lados da vida, né, e aí ele se referia porque eles tinham um desespero de chegar e não recebia a carta, né, e aí ele falava, o telefone tocava de lá para cá. Não quer dizer que as evocações não é uma coisa que funciona, né, e esse é um ponto, né, vamos deixar aí a pergunta para os ouvintes aí falar também, e respondendo. E a gente tem participações, mas, Jorge, você quer ir para... Vamos fazer um intervalo, mas falando aqui que o Carlinhos trouxe dois pendrives com as músicas do Sérgio Santos, né? Sérgio Santos que esteve conosco aqui a semana passada. Tem um pendrive com 200 músicas do Sérgio e um pendrive infantil. Então, nós vamos sortear os dois hoje. Então, ou ligue para nós, 3921-3009, para dar seu nome dizendo que você quer participar do sorteio dos pendrives. Ou então pode colocar ali também no YouTube, que o Carlinho anota o nome ali, né, Carlinho? Se alguém ficar colocando no YouTube. E no final a gente sorteia, tá bom? Então, os dois pendrives do Sérgio Santos e da Marlene, que estiveram aqui conosco hoje. Esses são os nossos sorteios de hoje, né? Nós vamos para o intervalo agora, Rodrigo. Vamos colocar a música aqui, Semente da Verdade, com o Grupo Castelã. Bacana. Só antes de ir para o intervalo aqui, eu queria colocar para o pessoal, quer dizer, convidar, né, o pessoal para entrar e assistir, entrar no nosso site vivenciaespirita.org e poder acessar a matéria nova aí que está no ar. Deixa eu só colocar aqui, vou só arrumar uma coisinha aqui para poder mostrar para vocês. Só um minutinho, agora sim. Vocês estão vendo aí o site, tá? O site está com fundo aí transparente, mas vocês podem ver aqui o site do vivenciaespirita.org, tá? Então é só entrar aí, acessar. Deixa eu colocar aqui, interagir. Então vocês podem entrar aqui e colocar o novo, chama Estudando Dr. Inácio, tá? É um artigo, uma coluna nova do Aécio César, nosso irmão Aécio César, aí, que sempre manda as perguntas, que ele está estudando as obras do Dr. Inácio. Ele começou agora com As Cinzas do Tempo, que é um livro muito bom, que conta a história do Torquemada, né? Um espírito aí... Tomás de Torquemada. Então, foi da Inquisição. Que foi da Inquisição, que aí passa essa história, acontece lá no Sanatório Espírita de Uberaba, lá pelo onde o Dr. Inácio era diretor, né, junto com a Maria Modesto. Então vale muito a pena vocês entrarem aí e acompanhar o estudo do nosso irmão Aécio, que está fazendo sobre as obras aí, Dr. Inácio. Vale a pena. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Como o pólen de uma flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a serra, venho me descendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir. nos revelando segredos que teimavam resistir. Como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, como o sol pela manhã vem chegando lentamente. Ela também vai aos poucos clareando nossa mente. Mostra que somos apenas uma parte de um todo. Que o importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos com Derni Oliveira, diretor da TV Espírita Nosso Lar. Faleceu no dia 28, domingo passado. Ao chegar em casa, eu recebi a notícia que tinha desencarnado a nossa grande amiga Sandra Vasconcelos, que foi diretora há muito tempo aqui de São José dos Campos, da escola Maurício Aniscuri. Era professora, era uma professora muito dedicada, porque ela lidava com crianças especiais, ela tinha livro infantil em braille e era uma pessoa dedicadíssima à educação. Ela estava junto com Newton da Rocha, lá de Cruzeiro, fazendo o livro 100 anos de Rotary Club no Brasil. Ele desencarnou em São Paulo e foi velada em Cruzeiro e foi sepultada lá em Cruzeiro na segunda-feira. Essa é a nossa querida amiga Sandra Vasconcelos, seu esposo Sérgio, seu filho, que é o voluntário na nossa fraternidade Paulo de Tarso. As nossas condolências e temos certeza que a Sandra estará muito bem acolhida no mundo espiritual, porque foi uma pessoa maravilhosa quando aqui encarnada. Nós temos também o falecimento da nossa grande companheira Regina Vilhena, Regina Marta Mansur Vilhena, que faleceu quarta-feira. Ai, tá aí a figura da nossa querida amiga, que estava sempre junto com a gente, vinha aqui, era ganhadora de prêmios. É a campeã de ganhar prêmio aqui no nossa ouvinte assídua, né? Desde o programa 400 e pouco eu tenho controle de que ela ganhou, né? Pode ser que ela tenha antes, né? Muitos antes. Né? Desde lá da... E na pandemia a gente tinha reclamado que ela tinha dado uma sumida, né? E aí ela falou, não, eu vou lá, pode deixar. Aí quando foi... Faz questão de um mês e pouco que ela esteve aqui, né? Foi. Conosco, ela veio aqui. Foi. Né? A gente tava com saudade de que ela... Ela falou, não, não sumi não, eu fico assistindo lá. Aí deu a desculpa do celular, né? Que... Tadinha, ela ficou lá embaixo. É. Não tinha... Não conseguiu ligar pra gente direito. Não conseguia ligar. Mas aí ela conseguiu subir depois. Aí depois não, eu fui lá e encontrei com ela e trouxe ela pra cá, né? Pra ela conhecer o estúdio, pra tudo aqui, porque a Regina era campeã. Tem muita gente que fala assim, nossa, a pessoa ganha pra caramba prêmio lá no Vivência Espírita. Falou, mas liga, né? Ela tá ligando participa direto pra ganhar. Então ela é uma pessoa que... Liga. Tem ela e tem outras pessoas, né? Que quando ganha a gente fala de boca cheia, porque você sabe que a pessoa tá ali o tempo todo e não deixa de ligar de jeito nenhum. Então a Regina vai deixar muita saudade aqui pra gente. E outra pessoa também que a gente tem certeza que será muito bem recebida na pátria espiritual. E a filha dela... É isso, a Fernanda. Fernanda já ligou aqui dizendo que vai continuar com a... Com a saga, não. Com a vai continuar com o ranking, né? De ganhadora, né? Tem que continuar com a... Mantendo a posição, né? Vai continuar com a posição de ganhadora ligando pra gente, né? E ela ligava também pra dizer, ó, hoje é aniversário do meu neto, hoje é aniversário da minha filha, hoje é aniversário do meu sobrinho, hoje é aniversário do meu primo, e pra gente falar aqui também, e quando né? tinha sorteio, assim, de alguma coisa mais especial, né? Fazia a família inteira ligar também. E ela era oficial de justiça aposentada, né? Eu lembro também, Rui, uma coisa que me deixou muito marcado com a Regina, a primeira vez que eu encontrei com a Regina, a gente tinha um programa na Bandeirantes ainda, e foi quando a Célia Tombre veio pela primeira vez, né? E a Célia Tombre, a gente lembra a Célia e o Alexandre Tombre, eles sustentavam até naquela época o Alvorada Nova lá em São Vicente com a venda dos CDs. E nós trouxemos a Célia se apresentou na Câmara Municipal, nós levamos a Célia a primeira vez na Câmara Municipal e vendeu o CD, mas não vendeu bastante CD assim, nada, né? Vendeu, mas não o que a gente esperava, assim, até mais de pela qualidade que tinha o trabalho da Célia Tombly. E aí foi interessante que lá na Bandeirantes, a Regina comprou ela veio buscar uma caixa inteirinha de CD da Célia, quer dizer, uma caixa com 25 CDs. Ela comprou 25 CDs. Nossa, eu fiquei feliz demais. Falei, nossa, foi um anjo que apareceu aqui. E ela falou, não, isso aqui é para me dar de presente para um monte de gente, porque ela é maravilhosa, tudo. Eu falei, nossa, quem que é essa moça aí, né? Quem que é essa mulher que faz um negócio desse, né? Então ficou muito marcado a partir dali, porque foi a primeira vez que eu vi a Regina e ela, inclusive, não foi nem na rádio, porque a Célia não levou o CD para a rádio. Nós deixamos a Célia lá no Hotel São Marcos. Ela foi lá no Hotel São Marcos para pegar a caixa de CD. Ela mora ali perto. É. Né? E foi muito interessante, ficou marcado para mim essa vez da Regina e sempre, que a vida toda continuou junto conosco aí, que a gente vai sentir muita falta e certeza é mais uma pessoa que está lá no plano espiritual para dar força aqui para a gente, sim, aqui também para o nosso grupo, Vivência Espírita. Nós vamos sentir muita falta dela. Uhum. É que ela está sempre alegre, sempre participando. É. Né? Em todos os lugares, meus livros mesmo, ela tinha todos. Né? E em todas as... Na última vez, ela no último lançamento do livro que foi, né, que nós fizemos o lançamento esse ano, ela não pôde ir, mas logo ela conseguiu encontrar para adquirir. Ele falou, estou sem o livro, mas você precisa trazer o livro para mim de qualquer jeito. O livro, ela tinha todos os nossos livros, né? Então é uma pessoa assim, muito participativa. Ela era assim, né? Na AME, nós fizemos um sebo lá, quando eu vi a Regina estava com... No dia do evento, estava com uma sacola cheinha de livro, que ela tinha pegado todos. Eu não sei se ela pegava para ler, eu acho que ela pegava só para ajudar, não é possível, né? Acho que ela pegava aquele monte de livro para poder ajudar. E todos os eventos ela estava presente. Uhum, né? Agora legal. Teve também do Cirurgias Espirituais, que teve a cura, ela estava lá também participando na excursão também, né? E a última vez que que eu a vi, ela veio aqui. Aqui? No, não, exatamente eu dei carona para ela até ali, né? Onde ela mora, na casa dela ali, né? Então, batendo papo, conversando. Aí veio a filha dela e falou, coloca o aplicativo da rádio, porque ela quer muito o aplicativo, não conseguiu colocar. Eu fui lá, coloquei o aplicativo para ela escutar. Então, foi muito legal. É, e a gente espera aí que a espiritualidade receba ela de braços abertos. Com aí, certeza. Né? E outra coisa, é muito legal saber, nós falamos aqui da Regina, só alegre, né? É. Só com coisas legais mesmo. Isso que ela vai ficar marcada pra gente. E a Sandra era muito amiga da Antônia Varotto. Uhum. Porque era uma professora muito conceituada aqui em nossa cidade. Então, vamos, tá aí. Legal. Vamos continuar? Para o nosso entrevistado? É, aí tem uma pergunta aqui do Ari Rangel, né? É interessante a pergunta aqui, Denis, porque ele faz uma pergunta mais de maneira geral, assim. É, tá dando bom dia, queridos vivencianos. Excelente trabalho dos nossos irmãos de Vitória da Conquista. Pergunta: qual a importância de divulgarmos a exemplo do que vocês fazem com esse trabalho, pedagogicamente, a doutrina espírita? Visto que para muitos o espiritismo ainda é um grande desconhecido. Abraços a todos e ao nosso irmão Denis Oliveira. E aí, Denis? Meus amigos, antes de mais nada, nossos pêsames também a essas nossas irmãs que partiram para a pátria espiritual, e veja a forma como nós espíritas tratamos do assunto. Como é consolador para nós sabermos que essas pessoas que estão do outro lado da vida, que a vida continua, essas pessoas a gente pode conversar com elas. E vejam que interessante, muita gente ainda acha estranho quando a gente fala sobre isso, mas o que está acontecendo agora? Cada um de nós aqui estamos virtualmente nos comunicando, falando uns com os outros, em qualquer parte do mundo, nos vendo. Isso é tão gratificante, isso é tão científico. E olha que a época de Kardec não existia o que nós chamamos hoje de internet. Não se estudava ainda as ondas eletromagnéticas e as comunicações compreendidas, estudadas. Isso é muito importante para todos nós, porque a gente estava até brincando ainda há pouco nos bastidores aqui, que esse refinamento da tecnologia no campo das comunicações, elas estão evoluindo para 5G, para 6G, 7G e assim por diante, mas, na realidade, nós estamos caminhando para um iSky, ou seja, uma transcomunicação. A comunicação feita dessa forma como nós estamos fazendo agora, só que com as pessoas que estão no outro plano da vida. Não estranhe isso. Esse refinamento busca isto aí que nós estamos falando. E eu não gosto de falar nada sem trazer exemplos, sem fundamentar aquilo que nós estamos falando. Quem acha que o que eu estou falando é ilusão, que amanhã ou depois nós não teremos isso em larga escala da forma como nós estamos fazendo aqui, dessa transcomunicação, então procure na internet. Vocês vão ver vários exemplos, vários casos de transcomunicações. Vou citar apenas um. Desencarnou não faz muito tempo um senhor na Itália, o sobrenome de Bach, vocês podem colocar lá Itália, Bach, transcomunicação mediúnica, e vocês vão ver que caso interessante. Um senhor de idade que, através do rádio, conversava com os espíritos. E pasmem, essa notícia se espalhou de tal maneira e tinha um efeito comprobatório tão grande que até um cientista da NASA esteve lá. E olha o que ele fez. Tirou os transistores do rádio, e mesmo assim o rádio continuava a se comunicar com as pessoas, ou seja, alguém do lado de lá utilizando daquele recurso. É transcomunicação. É claro que, como a televisão, ao início era preto e branco, era precisar gravar os videotapes para depois ser passado nas emissoras, hoje nós temos esse recurso da internet que, ao vivo, a gente pode transmitir simultaneamente para onde a gente quiser, em qualquer parte do mundo, ou em outro mundo também. É perfeitamente possível. Então, vou tendo muito aqui legal, Derli. Eu vi isso só comentando. Também a gente viu isso no aqui. Lá no estudo de Seattle, a gente recebeu aqui a... Como é que era o nome dela? Não sei se vocês lembram. A gente recebeu aqui a Andrea, Adriana, alguma coisa assim, que era lá do grupo de transcomunicação de Seattle, nos Estados Unidos. É, e ela veio, participou de uma entrevista com a gente aqui, que a gente falou sobre transcomunicação. E aí lá no grupo dela tá postado lá que o Marcelo Batti é um pesquisador italiano de transcomunicação instrumental e recebia vozes diretas de consciências fora do corpo físico, através de seu rádio e válvulas. Ele realizou sua pesquisa com muita humildade e ética durante mais de 40 anos. Ele fez sua passagem hoje, que aí foi 15 de julho de 2019, aos 92 anos. É, então, pôs uma foto dele aqui com o rádio, né? Interessante, né? ITC, verdade, Itália Voice, vamos ver assim. Esse caso de Marcelo Bach, na Itália, chama muita atenção porque nós estamos falando de alguém que fora pesquisado por um cientista da NASA. Então, imagina se um cientista da NASA ia ser ludibriado por um senhor de idade que estivesse fazendo alguma falcatrua. E olha que interessante também, eles colocaram, cortaram a comunicação, bloqueio de ondas eletromagnéticas em um raio mais ou menos de 5 quilômetros de onde estava o rádio, onde televisão, rádio, nada funcionaria, mas o rádio do senhor Bach conseguia continuar conversando com as pessoas, ou seja, comunicação, espíritos, informando que esse trabalho já está sendo feito na espiritualidade e que vai se aprimorar. Então, quando a gente vê a tecnologia 5G chegando aqui no Brasil de forma atrasada, no Japão já está estudando a tecnologia 5G, a informação que nós já temos de cientistas de lá do Japão. Ela vai se refinar de tal maneira que a transcomunicação em breve será uma realidade, a transcomunicação. Por isso que a gente fala de Wi-Sky. E não Wi-Fi. Boa, Sky. É muito legal. Isso tem tudo a ver, por exemplo, com o que o Elon Musk aí tem feito também. E também avançado para as coisas que acontecem no... Que Chico falou no Pinga Fogo, né? De, por exemplo, popular a Lua e tudo isso também são inovações que vêm pela frente. A gente recebeu aqui, sobre transformação, a gente precisa voltar a falar sobre esse tema. É muito legal. Depois eu vou colocar um card aqui sobre a entrevista e o link da entrevista que a gente fez com ela. Eu acho que esse é o caminho também para... Claro, a gente ainda não tem uma evolução moral para poder ter essa comunicação aberta, porque seria uma ferramenta também utilizada para o mal, né? Infelizmente, pela evolução moral que a gente tem aqui na Terra. Mas, quem sabe, mais para frente, quando a gente tiver um pouco melhor, né? Denis, só para a gente fechar aqui essa pergunta do Ari, então você acha interessante fazer outros trabalhos pedagógicos assim, sobre a doutrina, para trabalhar, explicar melhor a doutrina espírita? Acho interessante, né? Verdade, amigos. Esse recurso da dramatização, ela vai ajudar bastante o entendimento. É muito didático mesmo. A dificuldade que as pessoas, nós sabemos que nós somos um país que as pessoas leem pouco. Os espíritas são conhecidos por muito lerem, mas não por muito estudarem. Há uma diferença muito grande. A gente percebe que os trabalhos de estudo dentro da casa dos espíritas, elas são limitados, não por falta de iniciativa dos seus trabalhadores, muito pelo contrário, mas pelo interesse das pessoas. Então, nós, muitas vezes, dentro da doutrina, lemos, é grande verdade. Não basta dizer os milhares de livros espíritas que são vendidos. Mas estudar especificamente uma obra para ter conhecimento daquelas informações, isso é um universo ainda muito pequeno. É uma realidade que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, esses trabalhos de dramatização, de audiobooks também, que são feitos aí pelo WhatsApp, que estão circulando nas redes sociais, vai ajudar essas pessoas. Veja um exemplo aqui do livro Nosso Lar. Quantas pessoas espíritas leram e tiveram dificuldade de também entenderem aquilo que estava lá. E depois, ao ser feita a dramatização do livro Nosso Lar, e agora já estamos no episódio 2, a gente vai perceber melhor as coisas que estão ali e vai chamar atenção. Por exemplo, como é que existe coisas como existe aqui no plano espiritual? Porque as pessoas ainda não se deram conta que nós estamos falando de um outro nível de matéria. E a ciência quântica já prova isso. Então, o que nós estamos esperando? A gente ainda vai ficar ainda batendo naquela tecla que a melhor partícula da matéria é o átomo? Não sabemos que hoje o átomo é praticamente indivisível? Que dentro do átomo tem o núcleo, dentro do núcleo tem os prótons, tem os nêutrons, dentro desses prótons, desses nêutrons tem os quarks e assim por diante? Será que ainda vão ficar limitados à matéria ponderável? Ela é imponderável, ela é penetrável. E é por isso que muitos não entendem que no plano espiritual se tem um aerobus, como é citado lá no Nosso Lar, ou sede belíssimas de casas, de ambientes espíritas, Denis, de ambientes em nível de outra matéria. Deni, olha que coisa interessante. Você falou, quando você estava falando a história daquele suicídio daquela pessoa lá, a pessoa tinha suicidado na casa de banho. Lembra? Casa de banho é banheiro, né? É banheiro. Na Europa é banheiro. Em Portugal é banheiro também. A gente sabe que o nosso lá, por exemplo, é uma cidade criada pelos portugueses. Os portugueses que fundaram o nosso lar, né? No plano espiritual. Eles que construíram. E lá, no nosso lar, olha que interessante. No nosso lar, fala que tem casa de banho. Então, quando você não estuda, você passa batido. Casa de banho é batido. Quando você estuda, fala, poxa, então se tem casa de banho, o pessoal de lá do plano espiritual vai no banheiro. Olha que interessante. É. Né? Porque não vai. Para que teria casa de banho se o pessoal não vai no banheiro? Então, quer dizer, espírito vai no banheiro também. Né? Espírito também vai no banheiro. Então, se calhar, vai na casa de banho. Então você vê que são coisas do estudo. O interessante do estudo é exatamente esse. O estudo é muitos passos além da leitura. Está muitos passos além da leitura. Agora, essa colocação sua é exatamente essa. A gente coloca estudos na casa e as pessoas elas gostam muito mais de fenômenos, né? Elas não gostam muito de estudo. E a gente, nós, lá na casa da Marcela, lá em Jacareí, que é outra cidade aqui que a gente também trabalha no Centro Espírita, a casa da Marcela frequenta assim, uma média todas as quartas-feiras que tem cartas psicografadas, vai cento e tantas pessoas. A casa é pequena, mas parece cento e tantas, fica lotado, fica sem lugar para sentar, todas as quartas-feiras. E o estudo do Livro dos Espíritos, que a gente convida todas as pessoas para participarem, na segunda-feira é 10 pessoas que aparecem, né? 10 pessoas que aparecem para estudar o Livro dos Espíritos. Então a gente vê, e não é falta de convite, toda quarta-feira você convida. Pessoal, tem o estudo do Livro dos Espíritos na segunda-feira. Parece 10 pessoas, assim, nunca passa para 12, daqui um dia tem 8, que eu volto, pouco volta para 10, e é assim que acontece, né? Eu queria responder uma pergunta aqui também da antes do Marco. Eu acho que o Aécio fez a pergunta antes. Não, mas aí essa aqui eu mesmo vou responder, só tá, para passar logo. É a Fezinha, que a Fezinha é a filha da Regina. A filha da Regina, né? Sim. Ela está perguntando, o espírito recém-desencarnado pode enviar a carta psicografada? Ou outro ente desencarnado há mais tempo para diminuir a dor de uma filha? Avó ou mãe da desencarnada? Obrigado. Fê, todos os casos são possíveis. Tanto o espírito pode mandar a carta psicografada de acordo com as possibilidades que ele tem para mandar rápido, não tem problema. A gente vê, a gente está acostumado a trabalhar com as cartas consoladoras e a gente sabe que tem espíritos rapidinho que ele manda uma carta. Outros demoram muito tempo para mandar e outros nunca mandam. Isso aí, né, depende deles mesmo. E outra coisa, também eles são recebidos muitos recados também na casa de outro espírito informando como aquele espírito chegou lá, como é que ele está lá. Um próprio espírito mentor da casa também traz informações disso. Então, é normal isso aí, tá bom, Fê? O Deni, o Aécio César, de Sete Lagoas, tem uma pergunta para você. Numa incorporação, existiria um modo seguro, além do estudo, quanto ao drama do médium não saber diferenciar o que é dele e o que é do espírito manifestante na prática? Obrigado. Quer que repete? Tá tranquilo. Muito bom. Boa pergunta. E a gente vai trabalhar em cima de que vocês estão acabando de dizer agora. A falta de estudo, de conhecimento específico de como se processa a mediunidade é que vai dificultar cada vez mais este tipo de esclarecimento do próprio indivíduo. Nós precisamos se conhecer. Nós precisamos primeiro desenvolver dentro de nós esse autoconhecimento. É preciso que a gente conheça como se processa a construção do ser do ponto de vista psíquico. Não se estuda, por exemplo, ou não se quer estudar, por exemplo, a psicologia, de como se estuda a mente do ser humano, de como ela se processa. Porque se a gente começa a ter informações e conhecimento sobre essas coisas, vai facilitar cada vez mais o nosso estudo dentro da mediunidade. Saber diferenciar o que é nosso, o que é do espírito. Então, cada médium, ele precisa fazer essa reforma moral dentro de si, mas ele precisa também estar se elucidando, se esclarecendo, buscando conhecer melhor as ferramentas de trabalho do qual ele está se utilizando. Ora, nós estamos aqui diante da internet, nós estamos fazendo a transmissão pelo canal do YouTube, por vários canais, Facebook, assim por dizer, nas redes sociais, mas é preciso que aqueles que estão transmitindo tenham conhecimento, saibam como lidar com essas ferramentas, senão a imagem aqui estaria caindo, as vozes não estariam saindo, apesar de ter todos os recursos disponíveis para se utilizar, mas não saberíamos como fazer. Então, é preciso que a gente bate muito nessa tecla. Essa busca pelo autoconhecimento, pelo autoesclarecimento, esse conhecimento da construção do ser, de como ele se processa do ponto de vista psíquico e a sua reforma, são os ingredientes seguros. E, evidentemente, trabalhos sérios, trabalhos onde pessoas se reúnem ali com a finalidade para que atraiam para si espíritos que estão também com aquele objetivo de fazer aquele tipo de trabalho específico. Vai facilitar, vai ter um ambiente de segurança, vai ajudar o médium próprio a ele desenvolver, entre aspas, suas próprias capacidades, ou seja, aperfeiçoando-se, educando as suas qualidades mediúnicas. É perfeitamente possível. A gente vai ver casos que alguém possa não conseguir escrever, mas outros conseguem ver, outros conseguem falar, e assim, na reunião, esses fatores, essas somas de informações que estão ali naquele ambiente é que vão validar, vai trazer segurança e uma melhor qualidade no trabalho que está sendo realizado. Então, esse ponto é muito importante mesmo, é estudar, é promover a autorreforma e conhecer melhor de como se forma a estrutura do ser do ponto de vista psíquico, porque muitos de nós não sabemos o que está se passando conosco e nós próprios causamos tumultos nas nossas mentes do ponto de vista psíquico. Aquilo que muitas vezes é uma manifestação do subconsciente ou do inconsciente devido a traumas ou complexos existentes no nosso ser e que se manifesta de alguma forma, não tem por que não se manifestar. Mas toda essa manifestação mediúnica tem sim como ser verificada, trabalhada para se saber realmente de como ela está sendo feita e isso cabe à equipe e ao próprio médium com essas dicas que nós estamos dando, ele se sentir mais seguro, com toda certeza que só o tempo e só essa maturidade do ponto de vista da mediunidade é que vai lhe dar a segurança. Ele, só complementando o que você está dizendo, a gente entende que na mediunidade, se não tiver estudo, a gente entra muito no campo da superstição, no campo do animismo, e à medida que você vai estudando e vai trabalhando, essas coisas que começam a aparecer tranquilamente, você sabe a diferença entre um espírito e outro, sobre o animismo, sobre espírito mistificador. Quer dizer, a gente entende tudo isso só pelas vibrações que a gente sente através do trabalho. A gente sente a vibração do espírito com a maior tranquilidade. E outra coisa, nós estamos aqui com esse programa há 18 anos no ar, justamente para desmistificar uma série de coisas, tanto de espíritas como também de pessoas leigas que não conheciam o espiritismo. E tem muita gente ficou surpreso em saber a beleza que é a doutrina espírita, à medida que nós, porque nós estamos quase 900 programas que já fizemos, então eles começaram a entender a beleza da doutrina espírita sem mistificação, sem superstição, sem enganação, falando de uma maneira correta para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, nós temos credibilidade com esse programa justamente por falar aquilo que a doutrina nos ensina. Legal. Olha só, vamos falar aqui um pouquinho da Umbavale, né? Umbavale, que é o nosso centro de Umbanda lá dos nossos amigos Sandra e o Walter. E vai ter um bingo solidário lá no dia 17, às 15 horas, né? Eles estão convidando as pessoas, que o centro lá deles fica na Casa de Caridade Pai Jeremias e Vó Catarina, que fica na rua Deocleciano Borges de Oliveira, 136, no Jardim Santo Inês, em São José dos Campos. Se você quiser, vou passar o telefone aqui, só se o pessoal quiser ligar para lá para pegar mais informações. Então, o telefone é 996651314, para saber lá como é que você participa. Mas eu acho que é só ir lá também, né, no dia e pronto. E esse evento será realizado no dia 15 de novembro, dia municipal e talvez brasileiro da Umbanda, né? Isso, isso aí é o evento Umbá Vale que eles fazem uma vez por ano, né? Agora nós estamos convocando aqui o pessoal para o Bingo Solidário que eles vão fazer lá, né? Sim. Tem mais, Rui, e, nós temos também a pintura mediúnica que vai acontecer no Paulo de Tarso, que dia que é? É dia 10, sábado que vem. Sábado que vem lá no Paulo de Tarso, ainda bem que voltou, né? Porque não é a Mariluza, não. Não, quem vem é a Agnes, é muito legal. A Agnes e a Amália. Muito legal, é bacana demais. A gente precisa trazer a Mariluza aí também, né? É, o trabalho da Agnes é muito bacana mesmo, ela... E né? Também vai ter torta para ser comido e vendido no dia. Legal. Sempre bacana. O Paulo de Tarso faz isso, né? Então, vale a pena lá. É o dia todo, Rui? É só na parte da tarde. Legal. Vale a pena, vale a pena ir. É, eu tenho um quadro de pintura mediúnica bonito, nossa senhora. É engraçado que o quadro, assim, estava no começo do nosso casamento, eu e a Camila, né? E aí tinha duas árvores. Como se fosse um caminho, né? Mostrando o caminho e duas árvores. E aí, isso lá atrás, né? É, hoje a gente vê o Francisco e o Lucas aí florescendo, né? Crescendo. Olha só como nada por acaso, né? E a Amália, ela costuma fazer a pintura, ela e a Agnes, de acordo com o pensamento da pessoa que senta na frente dela. Em 3 minutos elas fazem uma pintura e também coloca, se a pessoa merecer, e tem uma mensagem atrás de um ente querido dela. Fala em merecer, não, porque aí quem não tiver a mensagem vai ficar chateado. Achar que não mereceu. Vai achar que não mereceu. Tem o problema do merecimento. Esse negócio do merecimento é brincadeira. Também é o telefone do lado de lá. O telefone que toca do lado de lá. É uma coisa que eu queria banir da doutrina espírita era o merecimento, sinceramente. Porque tem gente que... Eu acho assim, do merecimento, eu acho assim, que muita gente usa como desculpa. A pessoa chega lá, ela está doente. Você acha que eu vou ser curado? Você fala, se você tiver merecimento, você vai. Quer dizer, você tira a responsabilidade de tudo e joga na pessoa. Se você tiver merecimento, Aí eu fico pensando em Jesus, coitado. Não tinha merecimento nenhum, porque o que fizeram com ele, né? Mas também Jesus curava aqueles que tinham merecimento. Eu tô falando o seguinte, mim, Jesus, né? Por isso que eu falo, não tem esse negócio de merecimento. Deixa eu aproveitar que, já que a gente tá atrapalhando aqui o Deni, a gente vai ser xingado que a gente não deixa o entrevistado falar. Eu vou aproveitar aqui que eu quero falar sobre o evento dos amigos de Chico Xavier, que acontece aí entre os dias 10 e 16 de outubro, né? Então, a Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, que vai ser online. Então, a gente convida todos aí com o tema Tempo de Curar com Chico Xavier. Dia 15 é o 15º Encontro Nacional, que será transmitido pela TV Saber Espiritismo, e a gente aqui, o Vivência Espírita, vai retransmitir a partir lá de Belo Horizonte, da equipe que tá conduzindo e que tá coordenando o evento hoje. Então vocês entram aí, esse ano, né? Então entra aí, falta 35 dias para o encontro, então vai ter bastante aí, vai ter o pessoal de Pedro Leopoldo na segunda-feira, 3 palestras, 11 horas da manhã, às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite. São palestras que são gravadas, mas feitas exclusivamente para o encontro, né, com compromisso, que sempre os palestrantes têm compromisso com o Chico Xavier para esse encontro, né? Então, na terça-feira é Belo Horizonte, na quarta-feira é Uberaba, então a gente vai ter a presença aí do Geraldinho, Bacelli, John Harley, né, que sempre estão aí. Quinta-feira o pessoal de Torres, sexta-feira é a Juventude, a Mocidade aí participando também, sábado é a parte internacional, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, vai ter uma mesa redonda da Kardec Radio, né, rádio nos Estados Unidos, e finalizando um encontro com o Sérgio Santos Marlene, que gravaram aqui no estúdio, ficou muito legal, a gente emocionou muito a gente aqui, então vale a pena vocês assistirem e prestigiarem o encontro mundial e nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier. Tem pergunta aí, Carlinhos? Tem uma pergunta aqui, pode fazer. Eu tenho a pergunta do Valdeci Braulio aqui para o Deni. Deni, o Valdeci Braulio pergunta: a lei de reencarnação e a lei da vida após a morte seria semelhante à lei da gravitação universal? Ou seja, o avanço da ciência irá nos provar isso? A Valdeci? Ouviu, Valdeci? Derli, desculpa, Derli. Eu ouvi a pergunta. Você não ouviu a pergunta? Ouvi sim. Tá, e o que você nos diz? Bom, com toda certeza que a ciência e o próprio Kardec já nos alertaram. Se nós não acompanharmos a ciência, se a ciência demonstrar fatos, porque se é ciência, é porque foi demonstrado, foi comprovado. Então, se algo é comprovado cientificamente, a gente tem que passar a entender daquela forma. O próprio Kardec nos alertara. Ainda, graças a Deus, nada do que fora dito pelos Espíritos foi descomprovado pela ciência. Quando a gente fala de reencarnação, nós não estamos aqui trazendo a informação de que o Espírita é como se fosse o portador desta ideia. Esta ideia da reencarnação, ela é muito antiga. E mesmo lá nos textos do Evangelho, lá nas passagens de Jesus aqui entre nós, a gente vai ver alguns casos bem específicos sobre reencarnação. Recentemente nós colocamos lá na TV Espírito Nosso Lar uma enquete e foi bem curioso, porque nós perguntamos se existia prova nos Evangelhos de que é possível conversar com os Espíritos, e algumas pessoas discordaram, dizendo que ali não está. E nós citamos apenas um caso, e olha que curioso, aquela da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Jesus se reúne com os seus 12 apóstolos, mas chama apenas três, que é Pedro, João e Tiago. Se afasta com ele, olha para subir o Monte Tabor, um monte alto, demora-se algum tempo, e lá chegando, aparece Moisés, que já havia desencarnado há 2000 anos, e Elias, que havia desencarnado há cerca de 400 anos, e conversa com Jesus, e é feita uma conversação ali, e naquele momento, é tão evidente a conversação, que os próprios evangelistas, no caso Pedro, ele diz e convida Jesus se era possível armar uma tenda para que eles pernoitassem e passassem a noite. Olha a conversação sendo feita aí. Então, do ponto de vista da reencarnação, que é a pergunta do nosso querido internauta aí, com toda certeza, a própria ciência hoje já vem demonstrando, e tem pesquisadores nessa área, como Ian Stevenson, que fez vários objetos de pesquisa, e seus continuadores lá nos Estados Unidos, nessa universidade que faz estudos específicos de casos de reencarnação, vem acompanhando as histórias que foram ali estudadas e que essas pessoas cresceram para saber como está acontecendo com elas depois de muitos anos terem se passado. Na própria história, seja no Evangelho, seja através de outros relatos que a gente possa encontrar, a encarnação é uma evidência muito forte. Para nós espíritas, não é evidência, é fato, porque nós temos casos comprobatórios. E esses estudos de casos a gente fica vendo. E a gente volta para a questão dos episódios que estão sendo dramatizados. Kardec estudou isso, porque o próprio Kardec, como nós dissemos aqui, ele não era reencarnacionista. Ele não compreendia a questão da reencarnação no século XIX. Quando os espíritos trouxeram isso, ele foram pesquisar, estudar, comparar casos, estudar casos específicos, e tem dramatizações dessa, por exemplo, que trata sobre o assunto. Vou citar uma. O episódio 1 nosso de estreia é intitulado Angeli, Nulidade sobre a Terra. Nulidade, imagina alguém ser rotulado de nulo, de não ter tido uma vida útil. E assim é denominada essa história que se passa no ano de 1862. E olha que interessante. Uma mulher, está lá na dramatização, esse episódio lá do livro Céu e Inferno, na segunda parte, Angeli, Nulidade sobre a Terra. Na dramatização, a gente vai perceber uma questão muito interessante sobre a reencarnação. Por isso, nossos amigos estão chamando aí o tempo todo aqui do Vivência Espírita, sobre essa desmistificação em torno do Espiritismo através do estudo. Olha um caso específico que traz isso aí como exemplo. Essa senhora, chamada Angeli, quando ela desencarnou, ela fora mamãe, uma esposa, levaram uma vida fútil, se preocupando apenas com os prazeres, com as infidelidades, com os dissabores da vida. E ao ela desencarnar profundamente entristecida, arrependida já da situação que ela se encontra, era uma pessoa ainda tão nula, tão fragilizada, tão imatura espiritualmente, que ao ser convidada para orar, ela simplesmente disse que não. E ao ser perguntado para ela por que ela não queria orar, ela disse porque cansa. Por aí vocês têm uma ideia desse espírito. E onde entra a questão da reencarnação aí? É porque o guia do médium, e nesse episódio 1 a gente vai ver lá, dramatizado, o guia do médico faz uma revelação interessante. Esta mesma Angeli, numa reencarnação anterior, ela fora uma freira, vivendo uma vida monástica, sem a experiência das relações com as pessoas e apenas vivendo em clausura, em benefício próprio. E ao chegar no plano espiritual, ela se dá conta de que ela não conseguira evoluir muito por ficar ali trancafiada, apenas voltada para si própria, e pede para retornar. E ela nasce em Paris, na condição de Angélica, e falha novamente. E aí a gente vai pegar um gancho para também desmistificar essa situação. Por que numa reencarnação ela for uma freira, ou seja, entre aspas, alguém que estava buscando se espiritualizar? Se mal não fizer, se bem não fizera para si próprio, também mal para os outros ela não fez, porque ela viveu uma vida ali monástica. E ao chegar no plano espiritual, ela se dando conta de que ela for levar uma vida inútil, pede para vir agora no campo das relações e vem como esposa e como mãe e falha novamente por um detalhe muito importante. Ela era imatura espiritualmente. Alguém que vivera-se a experiência das relações com as pessoas, porque é no mundo das relações que nós crescemos, e não no mundo do isolamento. Nas relações, nós nos identificamos, nós aprendemos a evoluir e a crescer, e é por isso que ela volta como Angélica e falha. E apenas para complementar, e para poder também dar um ponto final nessa história de que é necessário estudar, pegando o exemplo do nosso amigo aí que citou que o Livro dos Espíritos é pouco estudado, mas quando se vai para uma reunião de psicografia dá muitas pessoas, olha que interessante. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão em que Kardec, ao interrogar os Espíritos sobre a evolução nossa, os Espíritos afirmam que nós não retroagimos. E olha que interessante. Existe um retrocesso quando nós estamos falando de alguém que era uma freira e depois volta como mãe e falha e comete, inclusive, adultério e tem uma vida leviana, e a gente fica perguntando, houve retrocesso? E a gente bate nessa questão. Olha, interessante esta questão. O espírito retroage, ou seja, aquilo que você construiu dentro de você permanece. Mas aquilo que você não é, ou por aquilo que você ainda não passou, ou seja, se nós não formos submetidos a determinadas provas, a determinada dificuldade, nós não vamos saber se estamos prontos. E muitas vezes nessa vida a gente pode levar algo parecido com a aparência do bem, mas do outro lado, se a gente depois retornar aqui pela reencarnação e passar por experiências difíceis, a gente pode se contradizer nesse sentido e ficar parecendo que houve um retrocesso. Não. Quantas pessoas que aparentam ser do bem, mas por dentro não são pessoas bondosas. É mais ou menos nessa linha aí. A reencarnação, meu querido irmão que fez essa pergunta aí, que é uma realidade cientificamente que nós consideramos comprovada. Não temos nenhuma dificuldade de entendimento desta questão. E ai de nós se não fosse a reencarnação. Quem seríamos nós nesse exato momento? Que escola da vida nós estamos agora? Em que nível dessa escola nós estaríamos? Não estaríamos nem no primário aprendendo as primeiras letras. É preciso realmente, como um processo de escola, voltar aqui para amadurecermos. Outras reencarnações teremos e muitas outras teremos ainda para evoluirmos. Se nesta prova eu estou tendo a oportunidade, eu agradeço sempre, de estar dentro da doutrina espírita, tendo conhecimento dessas formações, é por única razão. Que a nossa grande missão não é evangelizar os outros, é nos evangelizarmos. É nos tornarmos pessoas melhores. Porque na próxima reencarnação eu posso estar em um ambiente, em um lugar, numa situação de prova mais difícil, e é preciso que essas coisas estejam internalizadas dentro de mim para que eu seja forte o suficiente para me manter essa linha linear de evolução. Caso contrário, eu vou me contradizer com toda certeza e vou passar dificuldades como cada um de nós. Esta é a escola da vida ao qual estamos matriculados. Reencarnação pode ser muito bem comparado com escola. Rodrigo, vamos fazer um intervalo? Aí? Muito bom. Vamos a gente vai para o intervalo e depois a gente volta com o Momento de Gavalho. Olha só, lembrando que tem os dois pendrives, né? Um pendrive do Sérgio Santos com 200 músicas e outro, um pendrive com músicas infantis. 60. São 60 músicas infantis, é. Então vocês podem ligar para nós, 3921-3009, ou então colocar aqui no nosso YouTube, ou então no WhatsApp, que você quer participar do sorteio, que a gente coloca o nome de vocês aqui, daqui a pouco nós vamos sortear. E nós vamos para o intervalo aqui com a música Voltando para Casa, cantado, interpretado pela Magali, né? Para Magali Tomboli. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.

não se pejava em escravizar seus irmãos sem piedade alguma. Retirados à força de seu país natal, alguns deles, chefes tribais, tinham desprezado todos os seus direitos. Direito de ser tratado como ser humano. Direito ao descanso, à família, à expressão do seu culto religioso, à dignidade. O desejo de ser livre, de poder se expressar em seu próprio idioma, de cultuar seus deuses, tudo lhes era vedado. A rebeldia era punida com castigos horrendos e a morte. É a morte que justamente o poeta dos escravos exalta como a libertadora. E em seus versos, revela a verdade inconteste da imortalidade. Extinto o corpo, a alma estava liberta para andar pelos campos espirituais. Como ser espiritual, imortal, poderia retornar aos ares do seu país natal. Poderia reencontrar os amores que houvessem partido antes dele. Embora muitos haja na Terra que ainda insistem em afirmar que nada existe para além da vida física, somos imortais. Ninguém morre. Finda-se o corpo, mas a essência permanece. Liberta do corpo, a alma retorna ao grande lar. Busca os amores, recompõe-se das lutas travadas durante a vida terrena e prossegue na conquista do progresso. É assim que os que sofreram muito sobre a terra encontram o restabelecimento das forças e as recompensas pelo bem sofrer. A imortalidade é a grande porta que se abre para o reencontro dos que se amam e daqueles que ainda necessitam exercitar o amor uns pelos outros. É o repouso das lutas, é o reabastecer de energias para novas etapas de progresso do ser que nunca morre e cujo destino final é a perfeição. São 10 horas e 3 minutos, esse é o momento de Gavalli. Derny, o que você poderia falar dessa mensagem espetacular, muito bacana? Verdade, Rui, a mensagem muito comovente. E quando a gente ouve essas mensagens, ou quando a gente lê mensagens assim específicas, a gente tem que prestar atenção em algo muito interessante dentro da doutrina espírita. Não basta a gente ver ou ouvir essas mensagens do ponto de vista da nossa compreensão da nossa razão. É preciso que a gente sente elas, senti-las, trazer para o nosso campo dos sentimentos, porque somente assim a gente vai conseguir vivenciá-la. E aproveitando a oportunidade, vejamos que este canal aqui, Vivência Espírita, é bem diferente da gente dizer sentimento espírita ou ensino espírita. A vivência espírita, ela se fundamenta justamente nisso, no conhecimento e no sentimento, para ela se tornar em vivência. O poeta Castro Alves, com suas expressões aí, ele traz esse questionamento dentro de nós, porque é preciso a gente se questionar, de uma vivência de alguém que está ali sendo abandonado, morto, como se ninguém estivesse zelando por ele, o que é um puro engano. E faz nos lembrar hoje dos invisíveis dos nossos dias atuais. As pessoas que estão aí, como os mendigos, por exemplo, que morrem e muitos não se dão conta de quem for aquele ser, do que ele era, como se não representasse nada para cada um de nós. Mas a nível espiritual, olha o que chama a atenção. E ao ponto de vista da reencarnação, que nós também comentamos hoje aqui, não enganemos com relação a isso. Um irmão invisível, entre aspas, aquele mendigo, aquela pessoa que está ali a desencarnar, necessariamente não é menos evoluído do que qualquer um de nós aqui. Pode ser alguém passando por uma provação, ou por uma expiação, ou por um momento de aprendizado, mas ele pode ser alguém também, tanto quanto evoluído, como muitos que a gente acredita que o sejam, e no plano espiritual, como uma borboleta, né? Como aquela metamorfose que acontece da lagarta, é que no plano espiritual as máscaras caem e a verdadeira essência do indivíduo se demonstra. Então, quero bater tecla nesta mensagem, nesse sentido, que a gente a sinta para a gente poder vivenciá-las. num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? WS Festas, os aniversariantes da semana. Não sei se você já tem aí separado, Jorge Rui. Eu tenho, Rui. No dia 6, lá do Paulo de Tarso, Luzia Rodrigues Davi. No dia 7, Lucas Fernandes Costa. No dia 7, também a nossa querida presidente lá do Paulo de Tarso, Marta Mara. E no dia 8, a Marina Aires Souza. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui nós temos, lembrando, né, que acho que nós não falamos semana passada, dia 1º, né, foi aniversário, seria aniversário do nosso. Seria não, é aniversário do nosso Rodolfo Luiz Barbosa, nosso Dodô, que está lá na parte espiritual, filho do Rui. Né? Iria completar 50 anos. Né? Isso, legal. Dodô, um grande abraço para ele, lá onde ele estivesse. Né? Dia 4, quem faz aniversário é o Silvio. O Silvio, né? Dia 5, quem faz aniversário, atenção aí, Rodrigo, quem faz aniversário dia 5? Maria Auxiliadora César Ribeiro dos Reis. Dora. Então vai Dora. Fechar a rua após Alex. Vai fechar a rua, vai fechar. Já tá fechada já. A rua vai já, fazer já, um festão já. E vai fazer um frango, uma macarronada pra todo mundo. Cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Eu achei que ela ia fazer um frango macarronada. Não, ela não gosta, não. Ela gosta de cuscuz com ovo. O Carlinhos já foi lá em casa e já comeu. Já degustei. Não comi, eu já degustei, porque é delicioso. Então a Dora faz aniversário dia 5. Né? Dia 6, quem faz aniversário é a sobrinha Ana Beatriz, a Bia. Bia, grande abraço, né? Pra Bia. E aqui também a Hortência Ruim. Faz dia 8. A Hortência Ruim. É parente sua ou parente da irmã da Antônia? Olha Antônia só. Maroto, né? Quem faz. Já acabaram aí? Acabei. Então, quem faz aniversário aqui na minha lista, hoje, tá fazendo aniversário hoje, é a Shirley, lá do Recanto de Luz, irmã Sheila. Shirley, que trabalhadora, tarefeira. Temos aqui também o Ricardo Carmona, dia 2 de setembro. Uhum. Foi aniversário recente, não sei se a gente comentou. Eu acho que sim, né? Semana passada, uhum, né? E a Márcia Ramos também, dia 3. Dia 5 de setembro, agora, amanhã, é o Luizinho, o Luiz, lá de Uberaba, lá da editora Lep, né? Que trabalha com o Bacelli. Mandar um abraço, que aí o Yuji deve estar colocando lá para todo mundo escutar lá no Lar Espírita Pedro e Paulo. Tô mandando um abraço pro Luiz. A gente tem aqui a Marta Mara, a gente já comentou, né? A Gisele Lacerda, dia 7. Gisele Lacerda lá de Itaberá, a gente comentou também, Jorge? Não, acho que não. Não, porque seria então, essa semana. Então, dia 7, quarta-feira agora. Então, a Gisele Lacerda tá aqui também no meu. Aline Mota, da Mocidade. O Arnaldo Dalpino, dia 9. Arnaldo, professor Arnaldo, até dia 11, né? Dia 11. É. Então, o Arnaldo fazendo aniversário dia 9 de setembro, mandando um abraço e convidando todos para escutar o programa Prosa Criativa segunda-feira, que tá aí com a Arlete, a esposa do Arnaldo. O Arnaldo também sempre participa. Então, mandando um abraço pro Arnaldo. A Leia também, dia 10 de setembro, que canta lá pela Leia e Paulo. E a Beth Beija também, dia 10 de setembro. Então a gente deseja a todos vocês aí muita paz, muita alegria. Deixa eu ver se faltou mais alguém na minha lista. Não. Então se a gente esqueceu alguém, pode deixar aí um comentário que a gente vai comentando durante o programa, tá bom? Então vamos agora para o sorteio. Então, com oferecimento da livraria Casa do Caminho, então com o Mário, que sempre está lá presente, recebendo os ganhadores. Então, quem ligou aqui para a gente falou que queria ganhar o livro, ou mandou mensagem, o livro CD, né? Não, nós vamos sortear dois pendrives. Ah, né? É verdade, dois perdão. Pendrives. Dois pendrives. Vamos primeiro pro pendrive de músicas, que tem 200 músicas, né? Adultos. Certo. Então, quem ganhou aqui no sorteio que a gente utilizou aqui do sorteador online, né? Então, é um pendrive para cada um, são dois nomes, certo? É. Tá certo, eu pedi para ele sortear aqui. Os dois nomes que saíram foi, o primeiro foi Aline Cristine, que ganhou, e o segundo nome foi o Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, médium lá de Tremembé, que também é músico, olha só, e adora as músicas do Sérgio Santos. Então foram os dois nomes que o sorteador aqui... sortear de quem participou conosco. Já tem um livro do Ari Rangel aqui esperando. Vou deixar o CD dele junto com o livro também esperando. Pronto. Quando ele vem aqui para buscar. Então alguém que for lá, né? Pra levar. E da Aline a gente deixa na livraria Casa do Caminho. Aí o Rui leva e deixa lá na livraria Casa do Caminho. Legal. Né? Então vamos lá? Opa, então nós estamos agora na hora da dica. Hora da dica. Então, Deni, essa hora é a hora da dica para o nosso convidado dar uma dica. Uma dica aí que ele queira dar uma dica de do que você quiser. Né? Pode livro. Ser uma dica de livro? Pode, claro. Bom, eu quero dar uma dica de livro que eu acredito que é muito importante, embora não seja um livro espírita. Mas diante do que a humanidade está passando hoje, de grandes transtornos psíquicos, onde a integridade psíquica nossa hoje está precisando ser muito bem cuidada, eu indicaria para todos lerem o livro e conhecer a história de Viktor Frankl, que escreveu o livro O Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida. Ele que fora preso dos campos de concentração durante mais de 3 anos, um psicólogo, e ao sair do campo de concentração, ele traz essa linha muito interessante da logoterapia e vai ajudar muitas pessoas no seu autoconhecimento e na busca de sentido pela vida. Então é muito oportuno esta dica. Em busca de sentido, o nome? Viktor Frankl. Sobre o sentido da vida, tem dois dele. Não, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Certo. Legal. Legal, vou colocar o link aqui pro pessoal conhecer o livro também, tá bom? Colocando aqui já no chat do Hora da Dica. Posso fazer as perguntas, Jorge? Jorge? Rapidinho? Jorge. Tem uma da Deli. Vamos. Nós estamos em cima da hora. Faz a pergunta aí, a pergunta do Daniel, que tá. É Daniel que tá aí? Daniel Rose e. Denis, se você puder ser mais sucinto pra gente conseguir responder essas perguntas, tá bom? São duas perguntas, Denis. Um do Daniel Rosa e uma da Deli, que é bem o que você explanou para nós hoje. O Daniel Rosa, ele pergunta. Denis, no Ministério das Comunicações em nosso lar de André Luiz, os mecanismos da mediunidade cibernética com o aperfeiçoamento dos aparelhos virtuais possibilitará a comunicação instrumental entre encarnados e desencarnados entre os dois planos da vida? Sim, isso é a realidade. A gente tem recebido informações e muitos estudiosos aqui, mesmo no Brasil, nós temos exemplos de pessoas que estão estudando as transcomunicações e já fazendo experiências. Então, no futuro, com toda certeza, vai estar bem mais aprimorado do que é hoje. E é uma realidade. Nós vamos realmente para o iSky. Maravilha. Agora eu tenho uma pergunta da Deli. A Deli é uma colaboradora que sempre esteve conosco aqui e ela faz uma pergunta para você. Ô, Deni, como é feita a escolha para o tema a ser dramatizado? Quanto tempo leva, em média, desde a escolha, estudo e a dramatização a ser finalizada? Obrigado. Só cumprimentando aí, vocês também usam a roupa da época ou é a roupa atual? Quando vocês fazem a dramatização? A gente busca ser o mais fiel possível à época. Então, a gente busca imagens e contextos que têm a ver com a produção da época. Então, essas encenações do que estão ali acontecendo é que são os recursos feitos pela TV Espírita Nosso Lar. Mas o texto, toda a história não é modificada em nada. Ela é real. é como ela acontecera de fato. E a pergunta aí é muito oportuna, porque a gente utiliza o critério da intuição. Quando nós vamos escolher um novo capítulo, geralmente eu faço minha prece antes, peço inspiração à espiritualidade, que por trás de todo o trabalho que é bem visto, ele tem uma espiritualidade também nos coordenando. E a gente abre o notebook, geralmente é o notebook, ou às vezes eu abro o próprio livro O Céu e o Inferno, e pego, entre aspas, ao acaso, que não é o acaso. E naquela história que cai, eu procuro fazer a adaptação desses casos. Nós temos vários atores que trabalham com suas vozes, fazendo a interpretação desses personagens. Aqui a gente quer mandar aqui um abraço muito grande aos nossos parceiros que estão conosco nesse trabalho, que a gratidão já é um exercício de que nós estamos, pelo menos, evoluindo um pouquinho. A gente agradece principalmente também a esses parceiros que estão juntamente conosco, transmitindo e, ao mesmo tempo, como vocês do Vivência Espírita, dando apoio, nos convidando para a entrevista, porque aqui não é um projeto meu, não é um projeto da TV Espírita Nosso Lar, é um projeto de todos nós. Por que de todos nós? Porque nós estamos trazendo a obra de Allan Kardec dramatizada, tal qual como ele fizera nas suas pesquisas. Então, é um acervo histórico, a gente pede que vocês compartilhem, que assistam. Domingo próximo agora, dia 11, às 17 horas, nós estaremos tratando do episódio 8, O Conscrito, o Pai e o Conscrito. Uma história muito interessante. E eu tenho aqui também, a gente tem aqui o convite. O convite, né? Eu coloco aqui para o pessoal já ouvir, pode ser? Isso, pode ser. Só colocar aqui da play. O pessoal já escuta aqui. Espera aí, só um minuto. Conversa com os Espíritos. Episódio 8. Paris, 1860. São 10 horas e 18. 19 minutos. Desculpa. Deixa eu lembrar aqui, eu estou esquecido de um negócio, olha que legal. Eu esqueci de falar do aniversário da Melissa, que é dia 6, é a filha da Claudinha, lá da AME, né? Estou lembrando da Melissa aqui agora, né? Tinha esquecido de falar antes, estamos falando agora. Permite, irmãos, apenas um comentário sobre esse episódio. Quando a gente vê aí na vinheta a chamada tiros, guerra... É isso mesmo que acontecera. A história O Pai e o Conscrito vai chamar muita atenção, que é um caso de suicídio, entre aspas, inédito. Por que inédito? Em 1859, a França estava em guerra com a Itália e a Itália estava passando pelo seu processo de independência. É isso? E essa guerra que teve da França contra a Itália, para esse processo de independência da Itália, onde tentou se unificar, o que acontece? Foram convocados várias pessoas para a guerra. E olha que interessante, em 1859, um pai se vê desesperado porque seu filho fora convocado para a guerra. Ele nem sequer sabia se o seu filho morreria nessa guerra, ou sequer ele pensou na condição que seu filho teria que passar por essa provação, não importa o que passou pela cabeça desse homem. Ele, desesperado, existia uma cláusula lá que filhos de viúva, ou seja, filho único de viúva, não seriam convocados. Ele não pensa duas vezes e tira a própria vida. O pai e o conscrito. E cerca de um ano depois, Kardec o evoca na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e conversa com ele sobre esse tema, sobre seu arrependimento, sobre como ele interpretava agora essa questão do que ele havia feito. E o Espírito de São Luís traz esclarecimento sobre esse caso, é muito elucidativo, e ao final o próprio Kardec faz umas novas recomendações e explicações sobre esses ditos casos em que aparentemente a pessoa for movida pelo bem, mas te fizera algo que não era correto. Essa é essa história muito que legal. Vai ao ar domingo agora, muito legal. Dia 11, às 17 horas. Muito bom. Em cadeia nacional de vários canais. Muito bom. E a gente vai divulgar aqui em massa também para os nossos ouvintes, durante a semana também que a gente posta a gravação do episódio aqui nos nossos podcasts. Quem não está seguindo o podcast do Vivência, entra aí no Spotify ou Google Podcast e coloca ou Apple, quem tem a Apple Podcasts também, encontrar o Vivência Espírita lá. E a gente vai colocar o link também do TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, para o pessoal assistir lá no seu canal, tá bom? Vamos encerrando já? Isso, nós estamos em cima da hora. Vai ficar um monte de pergunta aí sem responder. Desculpa aí os nossos internautas, né? Porque é corrido mesmo. Já são 10 horas e 21 minutos. E nós vamos fazer nossas despedidas aqui, viu, Derni? E o último a gente passa para você. Aí você faz suas conclusões finais e uma prece para a gente, por favor. A gente pede para você fazer. Tudo bem? Né? Então nós vamos encerrando aqui com a mensagem do nosso livro, do nosso livreto, né? Você se conhece, que diz: a meditação constante sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nos fará lembrar de que nossa ascensão espiritual depende unicamente de nós, artífice de nossa felicidade ou desdita. Um bom dia a todos vocês. Bom final de restinho de semana, né? Quer dizer, que se bem que hoje está começando a semana, né? Boa semana para vocês. Paz e alegria em todos os corações. Rui, quem estará conosco semana que vem? Antes eu quero mandar um abraço para o casal Osmar e Abigail. Um abraço muito apertado para o casal que superou uma série de dificuldades. Que bom. Dia 11, estará aqui conosco o Alberto Carbone, onde ele vai falar sobre Setembro Amarelo, que no dia 10 de 9 é justamente o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio. E o Alberto, ele é justamente coordenador do Centro de Valorização da Vida de São José dos Campos. Bacana. Carlinhos? Jorge, nós agradecemos a companhia do Jorge, do Rui, do Tião, do Rodrigo, da família Vivenciana. E eu pedi para o Jorge me passar o livreto dele de mensagens, porque nós temos conversado com as pessoas quando fazemos as preleções e pedimos para as pessoas olharem no espelho quando acordam bem amarrotados e perguntam se, olhando nos olhos, ou dizem: eu me amo, eu me amo, eu me amo, porque Jesus disse: ama o próximo como a ti mesmo, e nunca nós nos preocupamos em nos amar. Estamos sempre procurando amar o outro sem preocupar com a nossa caminhada nessa jornada. Nós agradecemos a todos os internautas que estão conosco neste domingo abençoado de aprendizados, agradecendo ao nosso querido Deni Oliveira, que gentilmente fez uma preleção maravilhosa para nós hoje, esclarecimentos abençoados do estudo que ele tanto pratica e traz no seu conhecimento elaborado. Agradecemos a todos os irmãos que caminham conosco e vamos nesse momento rogar a espiritualidade que coloque nesse copo, nessa caneca, nessa garrafa, nessa jarra, nessa fonte com água, na caixa d'água de nosso prédio, de nossa cidade, o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais. Que coloquem também a vacina do coronavírus e a vacina contra a varíola do macaco, que infelizmente as pessoas não têm lucidez e ainda estão sacrificando esses animais achando que a varíola vem do macaco. É uma tristeza profunda ver que o ser humano ainda é mais animal que o próprio animal. Desejamos a todos um ótimo domingo com o seu macarrão com frango, abençoado, para quem gosta e pode. Quem não gosta, use o seu cardápio variado, seu refrigerante favorito e o seu programa de TV. E nós estamos mostrando para vocês aí na televisão a beleza da Via Dutra, que liga São José dos Campos, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, e tá o anel aí. Viário, né? O complexo anel viário. E também o anel viário. Entre o anel viário e a gente tem uma área verde, né? Que é a área verde. Chico Xavier. Legal. E a gente precisa colocar uma câmera ali fora também, Rodrigo, para mostrar a área verde melhor. É, né, verdade. É verdade. É, legal, vamos sim. E agora queria também agradecer a todos vocês, nossos ouvintes que participaram, entraram, né? E lembrar do convite, reforçar o convite para o segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, sua obra espírita cristã. Vai ganhar um prêmio quem decorar o nome, né? E ligar agora isso, dizendo isso. Um livro. E a pesquisa, como é que foi? Brincadeira. E falar da pesquisa também. Mas só terminando de comentar aqui do evento, né? Então entra aí, tem um story, eu coloquei aí o story aí no link para vocês. É, dia 10 a 16 de outubro, então tem aí participação do Eugênio lá de Pedro Leopoldo. Então, uma mesa redonda também lá de Pedro Leopoldo, John Harley, então, tem bastante gente aí participando do encontro, então vai ser muito bom, vale a pena vocês entrarem e participarem e prestigiar o encontro, que é anualmente gratuito, né? Por isso que é um encontro cristão que a gente fala, espírita cristã, por isso que todo encontro espírita cristã é gratuito e a gente tem que reforçar isso para que dê o exemplo para os demais encontros sejam também realizados aí, acessível a todas as pessoas, né? Como o Chico fez, né? Trouxe de volta o espiritismo para o coração do povo. Então, qual era outra coisa, Rui, que você tinha falado? A pesquisa. A pesquisa, é verdade. A gente sempre esquece da pesquisa também. Então, na pesquisa, a gente... Vou encerrando ela aqui agora, tá? Então, a gente perguntou... Existe prática de evocações de espíritos na doutrina espírita? Né? Foi muito importante o Jorge esclarecer, né? Isso também no início do programa, quem perdeu, vale a pena assistir aí novamente para pegar esclarecimento do Jorge sobre as evocações, né, Jorge? E a resposta foi sim, 75% dizem que sim, existem práticas de evocações de espíritos na doutrina espírita e 25% dizem que não, ou seja, 64 votos que participaram da enquete. A gente agradece aqui por compartilhar a opinião de vocês conosco, né? Lembrando que evocação de espírito não é necromancia, não é você ficar evocando mortos em termos disso, porque não existe morte para nós espíritas, é sempre vida, e as pessoas vivem aqui encarnado e vivem também desencarnado ou encarnado em outras esferas espirituais, né? Então esse aqui é importante também esclarecer. E a gente agradece e convida até o próximo programa às 8 horas. Deni, se você quiser falar suas considerações finais e fazer a prece de encerramento para a gente, por favor. Bom, meus amigos, eu quero parabenizar em primeiro lugar vocês pela qualidade desse excelente programa e pela utilidade do mesmo. E ao mesmo tempo agradecer por essa manhã de espiritualidade nos dois planos da vida. Porque aqui nós nos interagimos com as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que assistirão depois, mas com toda certeza com a espiritualidade que está em volta nesse mesmo processo, nesse mesmo trabalho. E aproveitar neste momento para agradecer a Deus pela oportunidade, Senhor, que está dando a cada um de nós. Por esses momentos de aprendizado que estão sendo oferecidos nesta reencarnação para cada um de nós. Para que nos fortaleçamos, para que a gente aprenda a sentir através desse conhecimento dentro de nós, para começarmos a vivenciá-los de uma maneira melhor e assim internalizar dentro de nós. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela essa amizade, por esse compartilhamento, por esses instantes de espiritualidade muito positiva, de vibrações muito calorosas, onde Jesus está presente conosco, onde a espiritualidade está presente conosco, e assim nós agradecemos do fundo do nosso coração. Que assim seja. Mediunidade na vida é serviço sem cansaço, mas o médium que duvida não sai do primeiro passo.